da estrada onde eu vou chegar. Ela clareia e acompanha tudo que a noite traz. Quantas palavras e madrugadas para você dizer que vem comigo nessa viagem longa. Tudo acontece neste caminho por onde a gente vai. Sigo meu rumo, canto ao redor do fogo. Luz da alma, jogam sementes nesta canção de amor. Tem cultivadas para nascer de novo. Dentro do peito, abro a janela, deixo o sol entrar. Nosso lugar é onde a gente está. Vejo a lua do fim da estrada onde eu vou chegar. Ela clareia e acompanha tudo que a noite traz. Tudo acontece neste caminho por onde a gente vai. Sigo meu rumo, canto ao redor do fogo. Luzes da alma jogam sementes nesta canção de amor. Bem cultivadas para nascer de novo. Dentro do peito, abro a janela, deixo o sol entrar. Nosso lugar é onde a gente está.